Estamos começando mais um Bebiches! Eu sou Evandro e aqui comigo temos o Tom! Chantei o Stay! Kodaka! Eu shippava Supla e Bárbara Paz no Casa dos Artistas. Vini! Eu voto no Godoka porque ele tá mutando o microfone comendo um shit fedorento e esse é o meu voto pro paredão. Só Deus pode me julgar. E também temos Matuza! Tá cheio aí porque o Tom roubou minha abertura. Ó, merda isso, né, cara? Tipo, o cara se prepara pra falar algum negócio e... Eu vou mudar pra bem-vindos, habitantes dessa nave louca. Essa nave louca chamada Super Amigos. Então, galera, estamos aqui hoje pra falar de reality shows, esses programinhas aí que quase ninguém assume que vê, né? Mas a gente sempre tem algum aí que a gente assiste, o Matuza é especialista, o Tom também. Opa! O Vini também, então temos três especialistas hoje na casa. E vamos começar logo essa porra aí. Deixa louco. Antes de a gente começar, eu queria fazer um adendo e uma reclamação. Que brasileiro é um povo filho da puta. Porque brasileiro adora brasileirar as paradas. Então, eu, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que reality show não é com I e com E e S no final, tá? Reality show é com Y. Tá bom? Mas no banner vai estar do jeito errado. Tá, com certeza. Com certeza vai. Vini, tu que separou a pauta em tópicos? Então, vamos começar. Primeiro eu vou explicar quais são os quatro tópicos pra gente ficar mais relaxado e pra gente saber quando a gente vai passar pro próximo ou não. Os eu quatro dividi... tópicos de reality show são morte, pestilência, guerra e qual que é o quarto mesmo? Fome, exato. Mais ou menos, são os quatro tópicos do apocalipse dos reality shows, então. Que são os reality shows de sobrevivência, tem depois os... Calma, deixa eu terminar. Vai ter os reality shows de sobrevivência, tem os reality shows de reforma e suas subcategorias, que podem ser os reality shows de reforma de casa, de carro, de tatuagem, de banheiro... De arrumação de apartamento, essas coisas. Tem os reality shows culturais, que é uma categoria à parte, que daí eles são subdivididos em culinária, música, moda, nichos. Eu colocaria o RuPaul's Drag Race no cultural, né? E também daí tem a quarta e a melhor categoria de todas, que é o Pessoas Sendo Idiotas. Que daí é Big Brother... É Keeping Up with Kardashians, é Bubu Honey, whatever, que é a minazinha gorda da Lefa. Então, assim, ó, vamos devagar nas primeiras, que a última vai ser top. Beleza? Mas que vamos falar só da última, né? É. Tá, mas vamos lá então. Então a gente vai. Eu já pensei nos 300 programas pra comentar, né? Então, eu perguntar, alguém sabe qual foi o primeiro reality show da TV brasileira? Eu não sei o nome, da TV brasileira ou do mundo? Não, da TV brasileira. Da TV brasileira, cara. Da TV brasileira, eu acho que foi a Casa dos Artistas. Eu acho que foi aqui não, agora com o Gil Gomes. No Limite. Eu acho que No Limite é antes, né? Mostrando as perseguições policiais. No Limite policial. Foi antes da Casa dos Artistas. O primeiro foi No Limite, eu acho. Depois que veio Casa dos Artistas. É que nessa época o pessoal não chamava de reality show esse tipo de programa. Então tu não sabia que tu tava assistindo reality show, tá ligado? Chamava cara, de programa. É, tipo, hoje agora vocês vão ver o No Limite. Aí, sei lá, quando surgiu o Casa dos Artistas, o Big Brother, não lembro o quê. Que daí eles começaram a dizer que era reality show. E começou essa moda de tudo ser reality show. Mas assim, só pra contar uma breve. A gente assistia e não chamava desse nome, né? Desculpa, Tom. Um dos primeiros reality shows do mundo, não sei bem o nome dele, mas foi um programa da TV norte-americana que eles acompanharam durante não sei quantos meses um grupo de pessoas vivendo numa casa E nesse grupo tinha, tipo, pessoas totalmente diferentes. Tinha um anão, uma mulher que dizia que era bruxa, um cara que era soro positivo. Não era engraçado. Desculpa. Ele começou com tinha um anão. Porra, cara, não tem como levar a sério isso. O nome é anão, Família Addams, o nome desse show. Anão é uma pessoa. Que, inclusive, uma das coisas que o programa falava é como é foda, tipo, porque ele é sempre não levado a sério, entende? E daí depois eu falo sobre de diferentes perfis convivendo, não tinha prêmio, não era competição, só tipo um documentário. Tá, então eu já aproveito que o Tom falou, Vini, deixa eu falar sobre um programa que passava na MTV, cara. Ah, isso que eu ia dizer. Real World, que na verdade não era um reality show, né? Que era tudo programado já, era tudo com roteirinho. Mas era, reality show também é com roteirinho. Mas a vibe era justamente essa, era. Tipo, tinham vários Real World MTV, que cada um se passava em uma cidade diferente dos Estados Unidos. Daí tinha o Real World Boston, Real World Chicago, Nova York, sei lá, Texas, onde só tinham brancos. É, não sei, tipo, ia mostrando vários, assim, sabe? E aí várias coisas diferentes iam acontecendo. E o que mais me marcou nesses programas foi o de rolava que uma vez por semana um participante ia embora e aí no final alguém ganhava uma soma em dinheiro. Cara, mas o que eu lembro é que... indo embora, Vini. Não, mas calma, mas o que eu lembro era o seguinte. Ah, é, não, funcionava diferente, perdão. Os participantes, que eles eram tudo doentes. Mas os participantes, eles não iam embora, eles só tinham que aguentar um determinado período morando na mesma casa que algumas pessoas. E se eu não me engano, no final todo mundo ganhava uma grana, só que tipo, não era confinado, sabe? Tipo, eles tinham que sair junto, eles tinham que ir pra balada junto, ir no cinema, fazer as compras da casa. Tipo, e morar de uma forma normal com outras pessoas numa casa. Mas eu acho lembro... que era esse programa aí. É, porque eu não lembro desse perfil de ter, tipo, um anão, um cara soropositivo e tal. Porque era uma coisa bem discreta, assim, sabe? Tipo, tinha o negro, tinha o oriental, tinha o cara de outro país, tipo... Falava sobre essas nuances, olha aí, nuances, beijo, Amaro. Falava sobre as nuances do relacionamento entre pessoas diferentes e tal, mas, tipo... Beijo, Amaro, não falei nada de especial. Mas era uma... Não beijo. Mas era uma coisa mais não explícita, assim, era uma coisa mais implícita. E eu me lembro de um episódio em específico que uma mina, ela foi meio que expulsa da casa, assim, tipo, ela arranjou treta com todo mundo, brigou com todo mundo e tal, encheu o saco de todo mundo. E daí a galera falou, tipo, oh, tu vai embora ou todo mundo vai embora. E daí ninguém ia ganhar o dinheiro, sabe? Uhum. E daí ela entrou dentro do táxi, tava vazando, quando um cara, tipo, o maluco saiu correndo atrás do carro, parou o carro, abriu a porta do carro, deu um muquetaço na guria e voltou, cara. Eu fiquei assim, caralho, o que que tá acontecendo? Era um monte de babaca dentro daquela casa, velho, era tudo muito... É. O nome do reality show é o quê? Maria da Penha? É. É. Mas vamos tentar se ater às categorias, então. Primeiro, a gente já estipulou o que que é um reality show, ou o que que aparece ser um reality show. É o que tem o nome de reality show, pronto. Pessoas sendo filmadas fazendo coisas... É. Pessoas sendo filmadas falando coisas do dia, fazendo coisas do dia a dia, né? Show da realidade. Não, coisas do dia a dia, tipo sobrevivendo pelado na selva amazônica. Mas mais ou menos. Não necessariamente. Tranquilo, foi terça-feira passada pra mim. Fala, Matheus. Show não necessariamente tem. Geralmente tem muito de competição, né? Ah, tem alguma. Você tá numa casa, vai ganhar um prêmio e tal, mas não necessariamente é competição, né? Tipo, queimando pauta, os Bear Grylls da vida não é uma competição, né? É uma sobrevivência, né? Sim, competição pela vida. Mas eu acho que assim, a ideia por trás, teoricamente, é que não seja roteirizado. É que sejam coisas que aconteçam a partir de situações reais, né? Seja esse real uma situação que você não vive normalmente, mas que naquele momento é uma situação real. Foi alguém que escreveu aquele roteiro. E se eu não me engano, essa ideia ela surgiu a partir de uma, não sei se foi uma greve de roteiristas que teve, ou alguma treta que teve com roteiristas, que eles simplesmente começaram a pensar em maneiras de criar ou de ter conteúdo que não precisasse de roteiristas. Então, tipo assim, o Big Brother era tu trancar 12 pessoas dentro de uma casa, daí tu não vai ter treta com terrorista, com... Roteirista. Como é que é o nome? Roteirista. porra. Tá foda aqui, cara. São as drogas, desculpa, pessoal. E aí tu não vai ter problema com roteirista. Então, tipo assim, meu, beleza, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só precisa ter advogados muito bons. Então é isso aí. Mas eu acho que muita das coisas, muito que inspirou reality show no mundo, não sei também o que, que veio antes, se foi o ovo ou a galinha, mas pra mim veio antes o filme, é o Show de Truman, que é um filme antigo pra caralho. Ah, não é tão antigo assim. Cara, de antes dos reality shows aqui do Brasil, pelo menos. Ah, aqui no Brasil, né, mas... Ah, mas se você pensar que Pops é um programa antigaço dos Estados Unidos, ele é um reality show. Cara, dá pra dizer que aqueles os vídeos incríveis eram um tipo de reality show, cara? Não, acho, é só uma mídia sentada copiada da internet. Isso é isso. Não, mas eu digo os vídeos incríveis das antigas que passava na Band, cara. Sim, eu lembro. Eu esperando sempre falar que, assim, infelizmente, sobreviveu o acidente. Era, a pessoa sempre sobrevivia, né? Tipo, era passar um perrengue do caralho, mas ele sobreviveu. Mas e aí, Vini, um que eu lembro, tipo, a gente tá falando de sobrevivência agora, né, começar seguindo a pauta, eu acho que o dos primeiros que eu lembro mesmo foi o No Limite, cara. De sobrevivência desses, é, assim? Que eu lembro de ver na TV, assim. Era adorado. Eu também, cara. Posso No Limite... fazer um comentário sobre No Limite? Fala. Por favor. Que vocês estão falando que gostavam e tal, cara, No Limite eu achei muito bom na época, e eu descobri que No Limite é uma cópia. Assim, eu gosto do No Limite, mas ele foi uma cópia muito mal feita do Survivor. Que é um programa... Não, mas ele não é uma cópia, Tom, ele é o Survivor com licenciamento no Brasil. Não, ele só foi licenciado quando No Limite voltou na quarta temporada. As três primeiras temporadas foram produzidas sem licença, tanto que eles não usavam a mesma trilha sonora, não usava bandana... Não usava hidro de imunidade, usava mandala no lugar. Mandala. E daí a Record ia comprar o direito do No Limite pra voltar a produzir. Daí a Globo foi lá e comprou o formato. Caramba. E daí fez aquela... Vamos lembrar. Que o pessoal votava pra quem ia sair. Uhum. O público de casa votava. Vamos lembrar duas coisas mais maravilhosas do No Limite. Que essa foto que eu tô passando aí, ó. Só antes de voltar pro No Limite. Como que é? É foto do... Júlia. Caralho. Ai, ele me disse. Meu Deus, tá vendo? Ô, mas... Pera, deixa eu só ver se eu entendi. Não foi esse louco que votou numa mina que não tinha? Acho que não, cara, mas... Esse aqui já é dessa temporada nova, né? Da temporada que daí já tava com o formato certo. Mas quem puder assistir, assista Survivor, a versão original. Eles são muito bons em reciclar o programa e fazer ele continuar sendo divertido. É, achava legal, assim, tinha as equipes no final. Cara, era muito engraçado. Brilho de cabra. Tinha comer uns bagulho nojento, tipo, um monte de merda, assim. Era muito engraçado, cara. Eu achava divertido. E o pessoal se... Eu acho que o No Limite, ele serviu pra dar muitas capas de Playboy, né? Também. Menos a Eliane, que foi a ganhadora do Beat, né? Eu queria ver ela na capa do Playboy, né? Vamos combinar. Mas o No Limite, eu acho que foi um dos primeiros reality shows, assim, que bombou mesmo no Brasil. Até porque, se não me engano, era apresentado pelo Zé Camargo, né? Zé Camargo. Na época que ele tava no auge apresentando o Fantástico, não é? Não, foi antes dele apresentar o Fantástico, se não me engano. Depois, tá. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara, era que, tipo, tinha a competição final entre as duas pessoas, era toda uma maratona, mas coincidentemente sempre terminava os dois juntos, tá ligado? Pra disputar. Não! Sim, eu lembro de uma coisa assim, cara. Porque eu lembro... Tanto que a Peppa, da primeira temporada, louca, ela não conseguiu sair do bosque. Eu lembro de um que terminou a com... A Pipa. Terminou os dois e eles tinham que, tipo, contar até 1 minuto e 30. Contar até 1 minuto e 30 e botar a mão na cabeça, assim, quando contasse, tá ligado? E, tipo, e o cara fez isso e a outra mulher ficou, tipo, uns 2 minutos ainda depois. Eu digo, caralho, a mina, tu não sabe contar segundo, porra. Essa temporada foi a segunda temporada que o tema era Senhores do Tempo. E a mandala era passado, presente, futuro e infinito. Nossa, cara, eu era não lembro nada disso, cara. Porra, Tom. Eu aqui assisti o primeiro, o segundo eu já desanimei. Eles tiveram que fazer várias provas. E cada prova, na prova final, dava pra, pra eles uma margem de erro na última prova. Então, quem ganhou mais antes, nessa prova final do tempo, podia errar mais que o outro e mesmo assim ganhar, entende? Uhum. Só que a guria era muito burra, ela, tipo, errou muito feio. Ela foi muito longe, cara, a guria foi muito longe. Ela foi, tipo, 3 minutos além do tempo, sei lá. E fora que, assim, que forma de acabar uma temporada, né? Eles tinham passado uma temporada dentro da floresta amazônica, comendo pão que o diabo amassou. Teve uma menina que desistiu de tanto medo que ela passou numa noite. E a prova final era contar até 90. Caralho. É. Caralho, tu não sabe contar, tipo, colocar um 1001 depois, ou colocar um Mississippi, sabe? Tipo. Mississippi. Alguma coisa que te ajude a contar um segundo exato. Porra, velho. Ou ela tava contando 1001 Mississippi, né? É, 1001 Mississippi. 1001 Mississippi 2. 2 segundos, 1 segundo vale por 2. Que bosta. Não conhecia essas técnicas de contar o segundo certo. É, não, Mississippi. Um Mississippi? Conta, tipo, se tu coloca o Mississippi, tu conta 1 Mississippi, 2 Mississippi, ele fecha certinho o intervalo do segundo, tá ligado? Aí, rapaz. Tá, mas de quando tu tiver no 3.477.799 Mississippi. Não, não, cara! Vai lá, porra. É pra até 60, né, bicho? Aí você vai, substituindo por palavra. A partir do 15 mil você já começa a contar por cu. Que mais de reality show aí, além do Louis Mitchell? Largados e Pelados? Porra. Largados e Pelados. Cara, eu ainda não entendi a moral desses reality show de pessoas peladas, tá ligado? Eu vi um reality show muito legal desse do Discovery, que os caras têm que ficar pelados, e além deles ficarem pelados, eles ficam amarrados um no outro, assim, eles têm um cordãozinho na cintura, e tipo, esse cordão tem 1,5 metros de altura, então se um caga, o outro tem que ficar do lado. Se abaixa junto. Caralho, que bosta. Cara, é terrível. Deve ser uma versão, tipo, pro do Legados Pelados. Tá, pera. Cagados e Pelados. Como é que é o nome como é que é o nome do programa? Cara, eu não sei, cara. Eu só sei que os caras ficam amarrados e pelados no meio da selva, uma coisa assim. E, tipo, tá. Largou o cara no meio do mato lá, tá? Agora você tem que sobreviver. Não, agora você tem que sobreviver pelado. Tipo, é mais extreme agora o negócio. É que o Largados e Pelados, a ideia é que as pessoas têm que sobreviver do estilo que os primatas sobreviviam, né? Ah, mas é que a vibe é diferente. O Largados e Pelados, ele funciona assim. Um cara e uma mina, normalmente um cara gordo, escroto e uma mina gostosaça. Ou uma mina muito zoada e um cara muito bizarro. Não, geralmente todo mundo que vai em Largados e Pelados é a galera mega fitness, cara. Porém, tem a galera fitness também, mas né, esses que eu falei, eles acabam se destacando um pouco mais. Galera da sobrevivência. Mas o que rola? Tu tem que ficar no mato, né? Tu vai ficar no mato que tem direito a duas coisas. No caso, não, cada um da dupla. Não, vai é uma ter... cada um e a bolsa. É, eles vão ter a bolsa e um item, um artefato, alguma coisa que eles podem levar pra se usar na sobrevivência. Que alguém já levou a Bíblia, né? Olha, eu não sei da Bíblia, mas o que mais me impressionou foi o de uma mina que ficou nos lençóis do Maranhão e ela levou uma lupa. Sim, foi o que você ouviu. Ah, de repente ela quer fazer fogo. Foi o que você ouviu. O que que rolou? A mina veio pra cá nos lençóis do Maranhão. E ela veio junto com um cara que era um instrutor de sobrevivência. E ela, se eu não me engano, ela fazia hiking, se metia no meio do mato, essas paradas todas. E o pai dela era um cara que curtia sobrevivência. E o pai dela curtia mapas também. E daí ele tinha uma lupa. E daí ela trouxe a porra da lupa do pai dela pra sobreviver nos lençóis maranhenses. E o maluco. Tem um sol de 1 milhão de graus. Exatamente. E aí o maluco, que é um instrutor de sobrevivência, trouxe uma faca. Pra matar esse filho da puta. O cara, ele era gordinho e ele era inteligente. O que que ele fez? Ele era vegetariano, então ele procurou por umas raízes, uns matos lá que ele podia comer, e falou assim: beleza, eu cavo um buraco aqui pra me esconder do sol, fico comendo esses bagulho aqui e show. Que foi o que ele fez, ele aguentou até o final. A mina da lupa, meu, ela foi de um nível de burrice, cara, que chegou a me dar raiva, velho, porque ela ficava na beira da lagoa com uma porra de uma lupa tentando ferver a água da lagoa. Não. E aí, não, é sério, cara, a mina teve uma insolação, porque ela ficou direto no sol, cara. Tiveram que chamar os bombeiros pra levar a mina embora, cara. Gente, tipo, é ser muito tapado, desculpa, cara. É seleção natural, muito... cara, seleção natural. Não, mas um cara é bocuzão também, né? Porque a ideia, geralmente, no Lagares Filhados é os dois se ajudarem, né? O cara não ajudou a mina e foda-se. Não, mas quando tu vê que uma pessoa que tá no Lençóis Maranhenses trouxe uma lupa, tu pensa, deu errado, tem que sacrificar. É, a gente tem que discutir isso em um outro podcast depois, que é o grande mistério dos gorgetarianos. E o foda, cara, é que o maluco, ele era hidrato. O maluco, ele era bem gordinho. E daí ele passou, tipo, sei lá, 21 dias no bagulho lá, comendo pouquinha coisa. E ele, no final, ele continuava gordo, cara. Tipo, porra, cara, tem reserva, né, cara? O cara tem reserva. Não, aí que tá, o cara tinha muita reserva. Ele usou a inteligência. O... Cara, tipo, esses dias eu vi um que era... Esses de programa de pelado não fazia sentido nenhum, assim, que era tipo, era uma mina e um cara pelados, tipo um casal, assim, e aí chegava gente na ilha pra fazer encontros com eles, e as pessoas também peladas, tá ligado? Então, tipo, eles tinham primeiro encontros com outras pessoas, todos pelados, e no fim eles tinham que decidir se ficavam ou não com a pessoa, tá ligado? Cara, tipo, uns bagulhos sem sentido nenhum, sabe? Isso ia ser mais legal se fosse, tipo, largados e pelados romântico, tipo assim, tu tem que sobreviver no meio do mato com a pessoa. Tipo, vocês têm que passar 21 dias pra se conhecer e saber se vocês vão virar um casal. Esse aí que o Evandro falou é só, tipo, um hotel, tipo, tem piscina. É, uma ilha, tipo, um resort. Um resort, assim. Só fica pelado. Agora, se misturasse tipo, esse largado de pelado, isso vai legal. Se fosse sem tarja ainda, tá ligado? Teve uma mina que tentou processar o programa porque ela levou um tombo e apareceu, porque não pegou a tarja certinho e apareceu, tá ligado? Tipo, porra, mina, tu vai pro programa pelado e ainda reclama que deu problema na tarja lá, apareceu, tá ligado? Apareceu a chavasca. E tipo, porra, muito bosta, tá ligado? O que mais sobrevivência? Cara, tinha um de sobrevivência que eu gostava, que passava no History, que eu não vou saber o nome, isso que é foda, tentei achar aqui. Sobrevivência com alienígenas. Tipo isso. Não, History tem um monte de programa de sobrevivência legal. Mas... Sobrevivência alienígenas nazistas. Que era... Que vende sucata. Vampiros. Calma. Fala, Matheus. É, eram quatro caras ou cinco. E, tipo, todos especialistas em sobrevivência, mas cada um com background diferente, né? Tipo, um do exército, um cara mais bicho grilo, um cara... Ah, eu já vi isso. E aí, só que assim, eles tinham que... Cada vez, cada programa era a vez de um deles. E eles tinham que ficar... Tudo de cada um. Hã? Cada vez era o estilo de cada um deles, assim. Não, na real, assim, tipo, eles tinham que ficar... Toda vez os caras tinham que estar preparados, porque os outros iam pegar ele numa hora tipo, que ele estivesse em casa almoçando, sem o cara saber, e jogar num canto qualquer. E o cara tinha que sair de lá, tá ligado? Tá lá o maluco dando uma com a mulher dele, do mesmo lado entra quatro caras dentro do quarto. É, pique isso, cara, pique isso. Eita porra. Que isso? O Michael Bay entrou na chamada. Que porra foi essa? Abriu um pop-up aqui do demônio, desculpa. Então, ele deu o áudio da gemição, né? o gemido do zap aqui, peraí. Aí os caras tinham, tipo, pólvora no cadarço, uma coisa assim, tipo, os outros caras não podiam achar, senão eles tiravam do cara, tá ligado? Caralho, cara, se eu tivesse nesse programa, eu ia viver numa noia desgraçada, cara, eu ia andar com uma calibre 12, tá ligado? Em teoria, os caras não sabiam quando iam ser pegos, né, em teoria. Uhum. Mas aí, se os caras achassem qualquer coisa, eles tiravam do maluco. Né, não tirava a roupa e tal, mas levavam e ele tinha direito de escolher uma coisa também. Uma coisa pra levar. Geralmente o cara levava faca, né? E era eu não entendi quem pegava os caras. Os outros, porque assim, era, cada vez era um deles só. E os outros que pegavam ele. Ia rodando. Não nesse sentido, Tom. É, eu já fiz isso, mas foi aqui em casa. não nesse sentido, eles sequestravam o cara e jogavam o cara num canto aleatório pra ele sobreviver. Foi consensual, Tom. É, foi consensual. Aqui em casa também, beleza. Era da tua casa que eu tava falando. É o Gangbang Survivor. Eu não lembro o nome desse programa, cara. Eu passava no History e era muito legal, cara. Mas... Oh, esse de sobrevivência... Peraí, só um pouquinho, eu tô vendo um barulho de alguma coisa batucando no microfone. Assim. Pingando. Isso aqui? Exatamente. Eu tô segurando o microfone pelo tripé, por isso. É, melhor não. O quê? Fala então, vai. Pera que me deu tela azul, me dá um minuto só. Programa de sobrevivência... Foda-se. Ah, tem o burger, tem aqueles de comer coisa nojenta, que é aqueles casal que mijam um na boca do outro. Nossa. Que daí tem o cara lá que come, que ele entra dentro das carcaças de animal lá, o urso grelhado lá. Nossa. Hã? Ah, o Bear Grylls. Bear Grylls. Ah, tá. Como é que eu não sei? Sobrevivendo com Bear Grylls. É, o Sobrevivendo com Bear Grylls, é a prova de tudo. Que eu prova de tudo. Prova de passava tudo. No Discovery. Eu achava legal, cara. Legal, era legal. Mas eu gostava mais. Saiu que era tudo armado, né? É, na verdade não é que era armado. É, tipo, ele se colocava em situações de sobrevivência. É, não tem como dar tipo, um exemplo pras pessoas. É, tipo, porque assim, tinha um cara filmando junto com ele, né? Então, sabe, não era um drone. Então ele. Tinha uma equipe junto com ele, né? Mas ele se colocava nas situações. Não, mas uma vez eu vi assim: tinha uma cena que ele tava subindo uma cachoeira. Que parecia que ele tava escalando as cataratas do Iguaçu, né? De perto, assim, no close. Cachoeira de 2 metros de altura. Tu tinha a foto aberta, tipo, ele tava que nem o Kiko naquela piscina que ele tá deitado, sabe? Daí ele levanta e dava pé. Não era nada perigoso, entende? Não, mas tem várias fotos do lanchinho, tá ligado? Sabe o que é bom com esse meme aqui, ó? Esse sandubão aqui do Subway. Esse Big Mac aqui. Junto com esse verme, pra melhorar o gosto desse verme, você pode comer essa maionese Hellmann's. É. Olha o merchan que eles estavam aprendendo. Agora dá pra fazer um programa de sobrevivência com o novo cachorro-quente do Burger King. Cara, eu comi e passei mal. dava de fazer uns 13 episódios no meu banheiro. Cachorro-quente do Burger King? Caralho. É um reality show que se passa dentro do banheiro do Tom com ele sobrevivendo a um churril. Sabe o que é ter que se segurar no vaso assim, sabe? Porque você não sabe se você vai derreter. Caralho, o cara vai derreter. E o detalhe é que eu preciso do cu, gente. Vocês não têm ideia. Eu sabia que ele ia dizer assim, eu sabia que ele ia fazer um drama a mais por causa disso. A gente entende, Tom. A gente entende. É uma aposta muito alta. Eu imagino o banheiro do Tom com a plaquinha na porta. Você começa a pimenta, amigo homossexual. Imagina o banheiro do Tom com a plaquinha na porta, abandonar e aqui toda esperança, saca? Tem o Gandalf de braços abertos, sabe? Tem um Virgílio em tamanho real na entrada do banheiro. Posso lhe ajudar? Galera, mais algum de sobrevivência que vocês lembram ou passamos para o próximo? Cara, eu queria falar do que é a versão for real do A Prova de Tudo, que é o Survivor Man, que é um canadense muito louco que fazia as mesmas coisas que o Bear Grylls, só que em vez de levar uma equipe, ele levava 3 câmeras e uma gaita. E é o que morreu? E o que acontecia? Eles no episódio 3, então. Outros dois ele só agonizou. Ele se colocava em situações similares ao que já aconteceram em acidentes e coisas e tal, pra mostrar pras pessoas como sobreviver. E a moral é que ele tinha que aguentar 7 dias sozinho. Então às vezes ele levava um machado e uma faca, ou pederneiro isqueiro, uma faca. Tipo, ele sempre tinha um equipamento que ele levava junto com ele. Reality shows são uma merda, cara. Tipo, porque tem essa situação aqui. É só o cara apontar. Tipo, tá vendo aquele buraco ali? Vocês ficam Você vê um negócio desse no mato. Eu não vou entrar na porra do buraco. Mas o cara quer fazer um draminha, porque tem que vender o reality show, né? Sim. E se por acaso vocês estão andando no mato, olha um vespeiro e fala, deixa eu esfregar meu pinto ali. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Porra! Tem um cara no YouTube, cara, que é tipo esse, o Richard, tá ligado? E ele toma picada dos bichos mais fudidos, mordido, que tipo, só pra... Nossa, cara, é muito escroto, muito escroto. Que isso, mas tem uma moda de vídeo no YouTube de ser picado por cobra? Ah, o pessoal faz coisa muito retarda, cara. Não, daí morre, daí... Ou aqueles russos que sobem nos prédios sem equipamento de segurança, vocês já viram? Nossa, eu passo mal de ver. Eu vou dando passinho pra trás, vendo o vídeo, sabe? Eu não consigo. Como se eu fosse cair. Sim, eu não consigo assistir essas coisas, cara. Se eu me aproximo de algum lugar alto, mesmo estando protegido, eu sinto um frio, uma sensação estranha na ponta dos meus pés. Eu assistindo esses vídeos, eu tenho a mesma sensação. Verdade. Tipo, eu tô lá no alto, sabe? Tipo, sim, inclusive... Tem um vídeo desses dois que eles sobem num prédio, acho que é o prédio mais alto da China, que é tão alto que eles atravessam as nuvens, assim, sabe? E daí, no topo do prédio tem uma grua dessas de construção em cima do prédio. E eles sobem na grua e o cara fica de pé com os braços abertos, assim, no topo do prédio. Cara, se alguém peidasse perto dele, ele caía, sabe? Passar um pombo bater na cabeça desse cara, esse cara tá fudido. O cara larga um cagado na cabeça dele, ele já morre. Ô Vini. Posso só fazer um último adendo? Fala, Matheus. É um programa já extinto do YouTube, do Sobrevivendo, do. Do Anões em Chamas. Sim. Cara, é muito bom isso, velho. É muito bom isso, cara. Nunca vi. Tem aquela hora que ele tá cavando um buraco pra procurar água. Ele tá, tipo, cavando no areião, assim. E aí, olha, achei a água dele. Não, foi o suor que escorreu e pingou dentro do buraco. É muito bom, cara, é muito bom. Não, tem esse também que é fantástico, né? Mas o que eu ia dizer, só pra terminar de falar do Survivor... É que no caso ele filmava sozinho, então ele ficava sozinho e ele se fudia sozinho também. Ele podia nunca voltar, de repente, do bagulho. É, tipo, que era uma merda, né? Porque, mas teve várias versões diferentes. Depois ele pegou e fez um que ele ia com o filho dele, daí o filho dele ajudava a filmar, mas tipo, era só os dois. E daí também teve aquela moda do Bear Grylls de fazer o programa de sobrevivência com os famosos. Que daí até rolou aqui no Brasil, que era um homem e uma mulher... E daí eles sempre iam com algum famoso que, sei lá, com o Fábio Porchat e puta que pariu. Faz merda. Se metiam no meio do mato. Mas não era sobre isso que eu queria falar antes de terminar o assunto de sobrevivência, cara. Já tem que dividir em dois podcasts. É, o que eu queria falar era de um dos melhores programas de sobrevivência que eu assisti, que eu não lembro o nome, mas eu acho que foi no. O Amaro tá dando respiração de tarado pedófilo no microfone. É. O que acontecia? Era uma ilha, acho que no oeste do Canadá, que era a ilha com a maior concentração de lobos e ursos da América do Norte. E daí, o que eles fizeram? Eles botaram 12 caras em 12 pontos isolados e diferentes da ilha, e pra ver quem é que aguentava passar mais tempo. Lambuzou eles de mel e pendurou uns bifes nos caras e mandou eles correrem pelados na selva. O mais massa é assistir, tu começa assistindo com um canivete suíço. E aí todo cara é fodão, todo cara é. Ah não, porque eu fui treinado pelo exército, mano. Porque não sei o quê, porque eu tenho uma faca, velho. Porque minha faca é o bicho, porque não sei o que lá. Aí, tipo, primeira noite, o maluco desistiu porque ele escutou um barulho no mato, velho. Aí que tu separa os homens dos meninos, cara. E o mais maneiro é que, tipo assim, cada um desses caras, ele tinha um, que nem o Tom falou do reality show anterior, tinha um background diferente e tal. E aí tinha um maluco, cara, que ele falou o seguinte, tipo, eu tenho um filho, meu filho nasceu agora há pouco e tem dois jeitos de eu sair dessa ilha. Ou eu só saio maluco, ou eu só saio morto. E se eu não me engano, foi ele que ganhou no final, cara. Tipo, o cara tava noiadaço. Tipo, ele passou uns dois dias sem dormir porque um lobo passou perto do acampamento dele. E ele não desistiu, cara. Às vezes o indivíduo só está louco de drogas, cara. Porra. Isso, mas esses caras ganhavam um prêmio se eles ficassem a semana, é isso? O último que sobrasse dos 12 ia ganhar, tipo, o último vivo. O último que sobrasse ia ganhar 100 e não sei quantos mil, cara. Ia ser, tipo, uma baita de uma grana. Nessa categoria tem aquele que tu não sabe como que tá dos lados, que eles ficam confinados num quarto sozinhos. E tem uma inteligência artificial, aspas, nessa inteligência artificial, né? É só um robozinho que fica mandando cada um de uma gaiola fazer as coisas. E eles não sabem se... Confinados. Eles não sabem se as pessoas já desistiram ou não. E quantos que ainda estão, sabe? Daí tu não sabe se tu pode parar de fazer a prova ou se você tem que continuar fazendo, tipo, comer pimentas. Aí foi todo mundo embora, tá o cara há um ano fazendo as tarefas indo sozinho. Não, só lembrando. Esse Confinados teve uma versão da Globo, não teve? Uma temporada? No SBT? No SBT. É, verdade. Era bom esse porra. O robô era a Maísa. Mas só pra lembrar o pessoal que teve um reality show que, por sinal, foi cancelado. Que eles pegaram, não sei se eram 12 ou se eram 24 pessoas. E eles iam deixar elas isoladas do mundo um ano. Tipo, eles iam ter que ficar um ano sem se comunicar com a civilização. E aí o reality show foi cancelado porque a emissora de TV ficou sem grana, sabe? Ficou sem patrocínio pra sustentar o programa. Cara. E aí eles não tinham avisado ainda os caras. Que o reality show tinha sido cancelado. Os caras ficaram um ano fora, né? Imagina só, velho, tu perder um ano da tua vida. Por nada. Não tinha ninguém gravando, não, isso, tá ligado? Quem mandou ser otário? Até que ponto esses reality shows eles não podem se chamar de tortura? É, né, cara? Alguns são foda. Tem um reality show que é tipo, não sei se vocês lembram que passou no Brasil o Conquistador do Fim do Mundo. Que é um reality show de terminou isso? Faz tempo, né? Não, teve uma temporada, lembro do fim só. Disso. Não, Vini, tá passando desde 2007. Ainda não ajudaram. Daí, mas esse programa, ele ainda passa na América Latina. O Brasil só que saiu do programa, entende? Uhum. E daí, eu não me lembro bem que se era esse programa ou se era uma versão desse programa que ia ter um time de franceses. E o time era formado por heróis olímpicos da França. Pessoas que tinham ganho medalhas nas Olimpíadas, né? E eles estavam em dois helicópteros sobrevoando a Argentina e os dois helicópteros se chocaram e morreu. Caralho. Tipo, um monte de medalhista olímpico da França. Caralho, cara. Sim. Bom, com isso, vamos passar pro próximo tópico, então. Isso contou com cancelamento e eliminação. Merda. Verde. Ai. Então, continuando aqui. Vini, qual é o próximo tópico aí dos reality? Agora são os reality shows de reforma, cara. E eu tenho que te dizer que esses são os melhores. Os melhores pra se assistir em família, cara. Sempre, cara. Sempre. Família, cara. Eu odeio reforma isso, cara. Vale reforma de tudo, cara. De carro, de casa. Arruma meu marido com o Rodrigo Faro, cara. o bom é os reality show trash, né, cara? O Dia de Princesa. Com o netinho de Paula. Nossa. Ele vai lá, pega a mina, surra ela e diz vai assim: vai ganhar, vou formar a cara dela. Você é só. Desses de reforma, eu começar pelo mais basiquinho do basiquinho, assim. Quem nunca deu uma choradinha num episódio de Lar do Cilar ou de Lata Velha, né? Sempre caguei nesse programa muito, cara. Porra, eu assistia, eu achava do caralho. Até o dia que o Luciano Huck pegou o carro de um pedreiro e fez pintura de tijolo à vista. E o cara não, tipo, ele não conseguiu disfarçar que, tipo, tá uma bosta isso aqui. Que filha da puta, cara. Agora no Lata Velha é assim: quando você manda reformar o carro, você decide se você quer que eles deixem o carro tunado, tipo, diferentão, ou se tu quer o clássico. Daí eles reformam pra o carro voltar pro, porque ele era novo, entende? Ah, eu ia pro clássico certo, tá ligado? Tu não é puta, eu fico imaginando esse negócio aí do pedreiro, se o cara dissesse, eu trabalho no tratamento de esgoto, o que é que ele ia pintar o carro, né? É, né? Pegar bosta. Ai, cara, esse gif do Gugu é lindo. Cara, a cara da mulher é muito... Tipo, mandei o carro aí. Caralho, que filho da puta que fez com esse não, carro. Gente. Olha, que coisa linda. Nossa, esse do Fuca é fudido, cara. A mulher ficou muito puta, cara. A mulher ficou muito puta, tá ligado? O melhor é que dá pra ver que ela fala, não. Não. Esse... Mas esse... eles pintaram de rosa esmalte? Sim. É, cara. Esse carro desse cara aí, do tijolo... Olha o interior, olha o interior. Não, cara, tu tá de sacanagem. Parece uma churrasqueira móvel, né? É, sabe o que parece também? Não sei se tem por aí, mas aqui em Caruaru tem uma autoescola que tem um carro que é falso, obviamente, que ele fica em cima da autoescola, que é de enfeite. Tá parecendo isso. Olho no lance, no passador de marcha. Caralho. Caralho, cara. Tu tá de sacanagem comigo. Gente, velho. Isso aqui, a única serventia desse carro é fazer um live action da Corrida Maluca. Sim. Caralho. Bah, cara, que foi essa porra, cara? O cara ficou sem o carro por, tipo, quase um ano, tá ligado? Pra eles fazerem essa merda no carro dele. Porque, tipo... Vai, porque paga eles não... mico pra conseguir o carro, tem que pagar uma porra do mico. No programa, dá a impressão que eles fazem essa porra em uma semana. Mas eles levam meses pra fazer isso, tá ligado? Agora, essa merda. Agora esse cara tá pagando mico perpetuamente. É. Sai na rua, uma vergonha, pô. O do vidro fumê. Tudo. Eu gostei do link. O link que o Godoka mandou tá escrito tejolo. Tejolo. Fala que esse cara não consegue nem vender esse carro mais, né, cara? Não, é, cara. Tipo, quem é que vai comprar isso, velho? Loja de material de construção. Me diga. Eu acho que o cara que reformou o carro. Vender só em loja de construção agora o carro. Porra, cara. Ah, que merda, velho. Tu tá dizendo. Eu acho que esse cara deve ter sido muito cuzão com os mecânicos, sabe? Tipo, o dono do carro dizendo um monte de bosta. Eles disseram, ah, então beleza. Vou devolver o carro. Mas não tinha dado uma treta nesse programa do Atavelho? Esse tempo deu uma treta, cara. Porque o segundo dono do carro lá, eles... Aparentemente os caras estavam reformando e fizeram bosta. E aí, beleza, depois ele recebeu o carro e ele foi olhar, o número do chassi não era mais o número do carro dele, cara. Caralho, mano. Documento de um carro, chassi de outro, e aí... Desmanche do Hulk, eles, né? Literalmente droparam o blocão no carro, cara. Trocaram o bloco do carro. Aproveitar que a gente tá falando de carros, cara. Tinha aquele Pimp My Ride, que era... Eu vou botar um cachorro-quente no seu cachorro-quente para nós termos mais cachorro-quente. Inclusive, era um meme muito da hora. Era terrível, cara. Tipo... A vibe do programa era que nem a do Lata Velha. Na verdade, o Lata Velha foi inspirado pelo programa. Sim, sim. Só que a vibe, na real, era o seguinte, o Exhibit lá, que o cara não podia ter um nome normal, não podia ser Joca o nome dele, ele era um colecionador de carros e ele pegava esses carros da galera e aí ele fazia o quê? Os caras fingiam que o carro era dele, que o carro era desse pessoal, na verdade o carro era dele, aí ele pegava aqueles carros normal e transformava num carro bizarro, que ficavam na coleção pessoal dele. E aí no programa... Sim, e aí no programa eles só faziam parecer que era dos caras. Então eles ensaiavam os bagulhos, fingiam que a família tava emocionada. Tug Life. Não é com a rapaziada pra cabeça, né? Esse Exhibit, então, ele gostava muito de PlayStation, porque ele botava PlayStation até no tanque de gasolina. Tudo tinha PlayStation e DVD e telas de LCD, cara. O Segui uma vez, ele mandou um artigo, cara, eu não lembro se era desse Pimp My Ride, que era, ou era de algum outro, mas era esse de reforma, que era os caras falando que as pessoas ficavam mó tempão sem o carro, tá ligado? E... Fica um tempo desgraçado, eles falam, porque é rapidinho, cacete. E aí, e nessa reportagem também dizia que era das pessoas que tinham ganhado os carros, falando que a maioria daquelas coisas que eles mostravam depois não funcionava, tá ligado? Eles só mostravam, tipo, na hora da gravação ali, as coisas funcionando, mas na verdade, tipo, depois que terminava, eles tiravam fora, assim, porque nem tudo aquilo ia pro carro de verdade, sabe? Até porque tem uns carros que pra ele funcionar tem que botar as coisas funcionar. Botar o quê? Tinha que ter duas baterias de caminhão. Na MTV teve um Pimp My Ride Brasil com o Jimmy do Matanza. Com o Jimmy do Matanza. Cara, eu assisti. Posso falar do melhor Pimp My Ride que eu já vi na minha vida? Fifth Frank fez um com a cadeira de roda de um cara que tem paralisia cerebral. Cara, eu tô tentando lembrar porque eu acho que eu vi isso, cara. Porque eu coloquei o vídeo nisso. É que o vídeo ainda não chegou, porque alguém precisa pimpar a tua internet. Não, eu coloquei o vídeo na página do Facebook, porra! Mas o do Luciano Huck, agora, né, que eu trabalho nas corporações. Não pode falar mal, mas... Ratinho! Mas eu conheço, né, mais sobre esse segmento agora. E talvez esses programas aí tenham sido mais fora da curva, esses que demoram. Porque ele tava aqui em Chapecó para gravar um episódio com um carro. Ele veio aqui pegar o carro semana passada. E o episódio vai pro ar na primeira semana de agosto. Então, entre gravar, editar e pôr no ar, tem um mês só. Uhum. Então, eles não ficam um mês inteiro com o carro, sabe? Talvez tenha assim... Pra fazer essas bochas que ele fez, não demora muito não, né? É, essas merdas aqui, velho. Olha esses bancos, parece que o cara só botou umas capas por cima, assim, sabe? Que nojo, cara. O Matuza colocou o vídeo aí. Que merda. Ô, mas... Que mais aí, desses gente? De reforma, saindo um pouco dos carros... Irmãos à obra. Tem um que é... Tem uma franquia americana chamada Extreme Makeover. Na verdade, tem vários canais. Inclusive na Austrália. E tem o Extreme Makeover Houses, que daí é transformações extremas das casas. Não é a cara das pessoas, é as casas delas. É aquele que os caras chegam de trator. Isso, eles destroem a casa e tal. Só que o que eu acho com legal... As pessoas dentro. Completo. Nós vamos transformar sua casa num mausoléu. Isso é só... um momento emotivo aqui no episódio... Desculpa. Não, mas é só porque eu acho legal que a maioria desses americanos, desses programas, a casa é construída pelos vizinhos do bairro, entende? Eles tiram a família do bairro. A comunidade faz. E a comunidade se reúne e constrói a casa da pessoa, né? Menos risco de dar merda, né? Ou seja, eles contratam mão de obra barata pra fazer o bagulho. Né? E... Fala, Matheus. Fala aí, Matheus. Eles contratam mão de obra barata, obrigam a vizinhança a participar, senão fica chato. Senão fica chato, né? Caraca. Nossa, então, vai ajudar lá a construir a casa do cara. Ponto. Pariu, tem que ir lá. Seus vizinhos vão ajudar a construir a Gorete, aquela. Não, mas eu vi. Invejosa, vai esfregar cocô na argamassa na sua cozinha. Ela caga dentro daquelas paredes ocas que eles têm nos Estados Unidos, sabe? Os drywall, né, cara? Ele chama a vizinhança. Lá dentro. Ele chama a vizinhança assim, ó. Sabe quem vai participar? Matt Damon, vem aqui, vai participar. Ele não vai, quando chega lá é Marco Albert. Aí rola aquela sacanagem de esconder o morcego morto no forro da cortina, dentro daquele terror na casa. Foi o que eu ia dizer, coloca um gambá morto dentro do drywall, tá ligado? Nunca vou achar. Não, pô, tem que ser na cortina. Mas tem um episódio desses puta, aí. Leva a cortina junto e o fedor vai também. Tem um desses episódios que eu achei muito massa, que era uma moça, porque como eu tô na fila, tudo que tem adoção eu tô vendo, né? Eu tô aparecendo grávida sobre gestação. E daí tem uma moça que ela a vizinha dela descobriu que tinha câncer, ela tinha que fazer uma cirurgia, uma coisa assim. Ela disse, viu, tu pode cuidar dos meus poçudinhos? Daí ela ficou nessa obrigação aí de vizinho, né? Ela disse, não, beleza, né? É só uma cirurgia rápida, vou lá tirar essa verruga no hospital. E eram quatro filhos da vizinha. E ela já tinha os três dela. E a louca morreu no hospital. Não. E daí ela adotou as quatro crianças, né? Ela escolheu adotar. Ela poderia ter vendido no Sri Lanka as crianças. Se a minha assistente social tiver ouvido esse episódio, não fui eu que fiz esse comentário. Se o meu filho ver esse episódio no futuro, não fui eu que fiz esse comentário. Caramba. Não me misturo, não aprovo esse tipo de comportamento. Vai, Rio! Deixa eu só fazer um parênteses aqui no assunto do episódio. Eu tô tentando tomar um uísque que eu comprei na promoção aqui do mercado e ele tá muito ruim. Será que é porque era R$7 a garrafa? Caralho! Qual é a marca do uísque? Era o uísque mesmo? É Cara, deixa eu ver, agora quer cooperar com o negócio. Pinho Bril é a marca do Grand Zulu, Gold, né, cara? Fire. É Grand Gold Fire, não. Tem que eu acho que é cerveja de churrasqueira, não é o whisky. Que horror, né? Eu acho que tu e o Denis tinham que gravar um review dessa porra aí, que nem vocês fizeram do champanhe lá. É. Do champanhe. Gente, é normal o whisky ter 40% de álcool? Cara, eu vou ver nos meus, mas acho que é. É normal o álcool ter 40% de álcool. Vamos seguindo aí. Eu gostaria de falar então sobre um. Esse foi eu tô dando um gole no uísque, eu tenho certeza. Porque eu já fiz isso. Tá ruim, mas tá bom. Desisti. Nossa, um gole maior do que você aguenta, saca? Que coisa ruim. Parece que você tomou Kaiser quente, né? Nossa. Fala, Vini. Então, o que eu ia comentar desses programas de reforma que tem esse Extreme Makeover daí, que os caras mudam a casa das pessoas e tal. Só que nos Estados Unidos eles têm um costume diferente. Tipo assim, eles pegam normalmente famílias que tiveram alguma perda, que passaram por algum momento difícil, né? Tipo, as crianças que tipo, venceram uma doença, a família que, tipo. Normalmente é uma galera que. O que dá a entender aqui no Brasil é que é parecido, mas normalmente eles pegam galera que realmente precisa, sabe? Ou que a mudança na casa vai ter um foco positivo na vida dessas pessoas. Não é só, tipo, que nem aqui no Brasil, que e isso não é errado dizer, mas tipo, a gente tem uma população muito pobre aqui no Brasil, e aí eu vejo que alguns desses programas eles se utilizam o seguinte: vamos lá pegar os pobres, vamos dar umas casas show de bola. E aí depois eles não tem como sustentar essa porra. Sim. E daí eles vão tomar no cu, porque eles também não podem vender. Porque, né, quando tu aceita participar do programa, tu faz um contrato que tu não pode vender a casa. E só que, tipo, cara, dependendo da reforma que os malucos fazem, o cara vai botar, sei lá, cara, um pau de descer o bagulho lá, um pau de bombeiro no meio do quarto das crianças. tipo, uns bagulho absurdo, sabe? E aí esse Extreme Makeover, eles procuram ter um certo cuidado com isso. Uhum. Só que às vezes sai umas coisas bizarras, tipo, sei lá, tem dois filhos pequenos e aí o guri gosta de casa na árvore. Deu o quarto do piá, vira um quarto casa na árvore. Tipo assim, quando esse piá fizer 15 anos, ele vai ter que reformar o quarto dele de novo. Ou ele vai ser virgem ou começar a pagar. Um guri com 20 anos lá e, tipo, morando na casa da árvore ainda, tá ligado? Ou ele vai começar a namorar com uma menina da cidade chamada Pocahontas, né? Tipo, exato. Ou com esquilo, né? Garoto esquilo. É. Tem um Extreme Makeover que é desses de casa que foi considerado a mulher mais ingrata do mundo, né? Cara, a casa dela era um cocô regado com esse meu uísque aceso, sabe? Era muito bosta a casa dela. Mas assim, muito bosta. É, acho que os sem teto não iam se abrigar lá. Caralho! Não tinha banheiro encanado na casa, pra vocês fazerem ideia como que era. Era uma casa tipo de campo da família que eles tinham lá. E daí eles participaram do programa, e aquele programa tem... É, cada grupo é tipo estudante de design que pega um cômodo pra arrumar. E a casa ficou linda, tipo, muito bonita. E daí quando eles foram entrevistar ela pra ver o que ela achou, acho que porque os caras eram estudantes e tal, né? Daí ela falou que ela não tinha gostado da casa porque não tinha vermelho o suficiente. E daí deu vontade de... Louca! Sua casa... Era uma caixa de fósforo, sabe? Mas era um lixo! Mas você pode acrescentar um pouco mais de vermelho quebrando o seu nariz nos cômodos. É, eu vou te bater até você sangrar nessa parede que vai ficar vermelha. Tudo que o designer faz é sempre reprovado. Porque o pessoal sempre quer coisa colorida. Sabe que do que é ensinado em design? Ou a humanidade não aceita. Ah, tudo que o designer faz é reprovado porque ele... Entendi. Era só pra mim que tava cortando? Não, tava cortando. Não, pra todo mundo. Eu percebi que ia ficar um vazio. É, você falou que tudo que a internet faz, a maioria das pessoas não aceita porque eles querem colorir e o designer não faz. Isso. A internet do Amaro é praticamente... Eu sei traduzir a DSL. A internet do Amaro é praticamente um Hitokiri Batosai, cara. É uma retalhadora. E cara, tem aquele que passa, que é aquele o Irmãos à Obra, né? Que é o que eu acho que meio que passa atualmente, assim, no Home Health. Tipo... Os gêmeos bonitão. É, cara, é. Aquele lá, puta, velho. Às vezes eu fico muito puto com as pessoas que aparecem nesse programa, porque são, cara, são todos uns bosta, tá ligado? Tipo... uns noia. É, velho, o cara pega uma, puta, uma casa do caralho, assim, foda, com tudo que ele queria, e com dentro do orçamento dele, aí ele fala... Ah, mas é que eu queria a casa no centro. Eu vou levar de 15 a 20 minutos até o trabalho. Mano, vai tomando teu cu, cara. Tipo, se eu vou, sei lá, pra Porto Alegre, eu levo 40 minutos, 45 minutos, cara. Tu não quer andar 15, 20 minutos até a tua casa? Vai, não, cara, vai. Então fica no teu trabalho merda, compra tua casa, caceta. É, fica naquela tua casa lixo, então, tá ligado? Fica naquela merda que tu mora. Porra, velho. Eu acho legal desse programa que eles colocam a galera que tá tendo a casa reformada no serviço. Ah, não gosto nada, cara. Aquilo lá é só pra filmar lá. Até vai aquele dos irmãos lá, vai lá com a marretinha, dá umas porradas lá. Tipo, tu acha que ele fica lá fazendo? Ele dá pro servente. O chicano fazendo. É, cara. Ele vai lá e só posa dando uma retadinha na parede, que é drywall, que qualquer vento destrói aquelas merda. Daí ele dá uma retada, cara, no drywall, cai metade da parede, aí deu, Evandro, já filmou, agora eu vou embora. E... Cara, deu pra ver que a treta do Evandro contra o drywall. Pessoal, cara. É, cara, as paredes da minha faculdade, tipo, eu passei 3 anos querendo bicudar uma parede pra ver se furava, saca? O pé entra, tá ligado? Igual aquele. É. O drywall matou alguém da tua família? Não, porque isso aí parece isopor, tá ligado? Não vai matar ninguém. Vai, se botar uma rede que nem uma prima minha fez na parede de gesso. Caralho! Minha prima não era pequenininha, não. Eu cheguei na cara dela, eu subi, eu vi aquela rede, olhei pra cara dela e fiz não. Não, não. Mas se você quer, beleza. Eu só espero o funeral agora. Jamanta pesando 130 kg, bota numa parede com 10 centímetros de gesso. Uma rede. Como? Mas é que não, mas é que eu falo disso, porque é muito fácil tu reformar uma casa nos Estados Unidos, porque é tudo esse negócio assim, tá ligado? É um bagulho que é fácil do cara remover e trocar por novo. Tem um reality show que eu assisto que é. Não, ele não é de reforma, mas na verdade ele é de construção e tal, que é do maluco que faz casa na árvore. Tipo, o cara faz umas casas na árvore muito a fuder. Só que tipo, é tudo pré-fabricado, sabe? É maior que a casa do cara, né, velho? Tipo, um Lego, né? É, mais ou menos isso. E, tipo, é tudo meio como um legão gigante, onde eles têm que adaptar pro projeto que eles querem colocar na árvore e no espaço que eles têm. Sim. Então, tipo, é muito bizarro, cara. É. Porque é tudo mais ou menos pronto. Eles têm que adaptar algumas peças e é isso aí. É uma jenga habitável. Ô, mas vocês estão ligados que essas drywall, eu tava vendo, tem um amigo meu que tá morando nos Estados Unidos agora, e ele falou que na verdade é uma coisa tri boa, porque como lá tem muito frio, ele, com qualquer aquecedorzinho, porque ele tem isopor por dentro, daí é isolamento térmico, né? Eles conseguem manter, com 6.000 BTUs, tu mantém uma casa climatizada o ano todo. Sim. Não, mas tem isopor com qualquer aquecedor, você consegue por soltar gás e matar a família toda. Qualquer mas país que você consegue aquecer uma família pra sempre. A vantagem do drywall mesmo é fracão, essas porra toda, né, cara? É mais fácil de levar embora? Leva tudo não, embora. É mais fácil não matar alguém soterrado. Ah. Ela é leve. É verdade. Leva a casa inteira pra cima, tá ligado? Ninguém vai ver. É só armar um paraquedas na chaminé. A Dorothy do Mágico de Oz, né? É. Isso. Considerando puro drywall. Tem que fazer a casa com uns paraquedas embutidos, né? Se passar um furacão, é só o paraquedas ativar, cai no cantinho. Tipo App, Altas Aventuras. outro dos reality é aqueles de reforma, é a reforma de tatuagem merda, né, cara? Nossa, eu adoro esses. Esse eu curto, cara. Esse eu assisto e eu fico vendo os caras dizendo, esse cara merece uma tatuagem merda. Pessoal, assiste só pra passar raiva, né, cara? O pessoal que vai pra isso é tipo aquele pessoal que... Sim, é tipo o pessoal que vende por pra ciência. Sabe, porque vai sair merda uma hora ali. E é irreversível quase. Não é irreversível, mas é caro pra tirar. Tinha um na True TV, cara, que era um dos caras mais fodas que eu já vi num outro reality show de tatuagem, que era de competição. Sim. Era apresentado pelo Dave Navarro. Ink Master? Ink Master, exatamente. E um dos caras, um carequinha lá do, acho que da terceira temporada, ele montou um estúdio com mais dois amigos só pra reformar tatuagem bosta, cara. Ah, mas agora tu te vê também aquele Tatuagens e Pesadelos, uma coisa assim. Ah, esse é bom, cara. E é os caralho, os caras fazem umas dramatização das histórias das pessoas, cara. É muito tosco, velho. Dramatização True TV, né, cara? É tudo tosco aqui. Tinha uma mina que eu vi esses dias, tava passando, e ela tinha tipo um polvo vampiro, um troço assim na perna. E ela disse que o cara que tatuou, ela tava bêbada, e o cara tinha contado uma história que tava em estado terminal e queria deixar alguma coisa pra... Oh. Tipo, as futuras gerações. A mina acorda com aquela coisa escrota na perna, assim, velho. É muito bizarro, cara. Eu mandei uma muito boa aí no grupo, vejam. Essa é tua, Tom? Não. Esse mamilo parece o teu. Esse mobilo parece teu. Tá dentro legal, né? Peito cabeludo aí. Ô, louco, bicho! Abre o olho, Andréia! Mano, olha isso, cara. Caralho, olha, velho. Olha isso, cara. Tipo, que teve a ideia de fazer? Tipo, olha as perninhas de poliomielite das mulheres, cara. Tudo tortinha, tudo... Obedece a Lamorça, saca? Caralho, eu queria deixar um abraço aqui pro Anubis. Que horror, cara. Historinha da perninha mole. É isso aí, gurizada. Cara, o que eu acho foda desses aí, na verdade, não é nem as tatuagens horríveis, tá? Porque os caras faziam uns bagulho muito a fuder por cima e tal. Sim. O que eu curtia mais era aqueles tipo LA Ink, New York Ink e tal, que aí os caras contavam a história da tatuagem. E, tipo, normalmente os caras eram histórias de família, tipo, sei lá, o cara queria tatuar o nome da filha dele que tinha falecido por uma doença e tal. Tipo, os caras faziam uns trabalhos muito maneiros, cara. Ficavam uns desenhos legal. E eu me lembro de um episódio em específico que era, tipo, era um magrão e uma mina que eles queriam fazer uma tatuagem, tipo, uma tatuagem de casal. Aí, tipo, o cara ia tatuar uma fechadura no peito e aí a mina ia tatuar uma chave. Daí o cara fez a primeira mão da tatuagem dele e aí a mina ia fazer a tatuagem na próxima. Daí, tipo, no segundo dia volta o cara sozinho, assim, meio triste. Daí o cara, ué, brother, o que houve? Ah, ela me largou, ela disse que esse papo com a tatuagem era muito loucura. Transforma essa fechadura num cu agora, porque eu tô vendo o rabo, tá ligado? Isso faz que encheu no meu rabo. Isso me lembra o Ink Master, que falando esse negócio de homenagear, o cara levou a mãe pra fazer a tatuagem da mãe nele. E a mãe dele parecia o Alice Cooper velho. E o cara fez o negócio lá e quando terminou, o pessoal que tava apresentando foi lá e fez aquela cara de ih, rapaz, deu merda. Todo mundo, até o cara que tatuou, né? A mãe no Iggy Pop, né? Tatuado nela. E no final o cara olhou pra ele e fez: eu acho que ficou muito bom. Ele valorizou as rugas que ela tem, não disfarçou. Caralho. De cagou a porra toda, amigo. Você tá doido. Ele fez o monstro do monstro do conto da cripta, querido. Mas se a mulher já era o monstro do conto da cripta. Ele não tem culpa que a mãe do cara era o Gremlin. Tá do avesso. Eu não tenho culpa que a sua mãe parece o mestre dos magos com Nova Guederaço. Parece um saco no inverno, sabe? Em desenho ou tatuagem com gente feia, em caso de dúvida, minta. Minta e faça isso. Ai, que mais? Eu mais tenho uma amiga minha que é só da tatuagem. Eu tenho uma amiga minha que é tatuadora, inclusive tá na Holanda trabalhando como tatuadora porque ela é bem foda. Fica. E ela fala assim, cara, ela não faz tatuagem de casal com nome, assim. Se o cara quer fazer uma tatuagem por causa da mulher, ela não gosta de panqueca, desenha uma panqueca. E depois, porque daí depois qualquer coisa, tatuador tu fala que tu gosta de panqueca, entende? Não, e eu começa acho que o tatuador a que faz isso, o tatuador que faz isso, acho que acaba virando depois alvo do casal, né? Se foi a culpa, foi dele, não sei o que. Eu acho isso meio escroto, cara. Tipo, não, ela na verdade ela só fala assim, ó. Eu recomendo vocês tatuarem alguma coisa que vocês gostam, não os nomes, porque dizem que não dá sorte. Ela dava essa desculpa. Ele só se tatuagem com o Godoka mandou aí das duas mulheres aqui. Só que vocês gostam. Vocês gostam, né? Caralho, eu tatuei essa. Merda. tatuei essa buceta aqui no meu braço em homenagem à minha namorada. É. Agora sim, ó, só um comentário. A buceta dela, quem tatua a cara tem que tomar uma tunda. Tatua o cu, mas não tatua a cara, gente. É, e de fato já o fizeram também. Já vi uma mulher tatuando o cu, ficou muito bonito. Nem sem matéria, tava escrito. Aproveitar a presença do Matuza aqui, cara, pra comentar que tem uma atriz pornô que eu acho ela muito, muito bacana, muito batuta. Mas... que ela tem uma tatuagem na rabiola, né? Ela escreveu no cu o seguinte: Let it be, e daí tem uma abelhinha saindo do rabo dela. Ah, sei, já vi essa tatuagem, sim. Tô tentando lembrar o nome dela, porque ela tem um nome esquisito. O pior é que é uma tatuagem bonita até, cara. Tinha um desses caras de banda de pop rock, chiclete da época do Fresno e coisas assim, que ele pousou na G Magazine, só que eu não lembro qual que era a banda. E ele tinha um Pikachu tatuado do lado do pinto. Nossa, caralho, cara. Detalhe, o pinto dele era feio e pequeno, tipo. Então, era pra menina ter uma crise de riso quando ela visse, sabe? Pra compensar. Era pra alguma pica aparecer, né? É verdade. O Matheus achou aí a abelhinha. Tem alguém mexendo ali na casa da abelha. Precisar uma tatuagem aí. É essa mina aí mesmo. Essa mina aí. Inclusive, essa piromba aí é do James Dean, cara. Olha aí. Olha o Marcel aí, mano. Baixou o Marcel no. Marcel fazendo. Marcel, desculpa. Não, é que essa. Eu gosto muito dessa cena aí. Dessa piroca. Eu gosto dessa piroca aí. Que é uma cena que ela faz estilo POV, que nem o Marcel gosta de falar. POV. Eu ouvi com o James Dean, cara. Pô, pela Burning Angel, essa cena. Olha. Mais, porrão, né? mais algum aí pra lembrar desses de reforma? E um que tá tendo agora, não é bem reforma, mas tá tendo agora na Band, uma versão brasileira, com o Jacquin. Que é o Kitchen Nightmares. Pesadelo na cozinha. Pesadelo na cozinha. Isso, é. Que na verdade é um nome que não diz nada, na verdade, né? Você pensa que vai ser tipo Hell's Kitchen, na real. É que no inglês, o inglês é o Kitchen Nightmare, né, cara? Kitchen Nightmare é o mesmo. Quando, tipo, praticamente mesmo. Quando eu assisti Hell's Kitchen, eu só imagino o Demolidor cozinhando. Um especialista lá, um cara fodão lá, né? E um restaurante que tá fudido e ele dá uns toques, salva o negócio, né? Cara, vocês já assistiram algum, cara? Eu assisti todos. Porque eu ia perguntar pro Matuza e. Se desse, eu ia perguntar pro Segui também, mas o Segui tá cagando pro podcast. Tem um que ele se passa em São Paulo, que é tipo uma hamburgueria, que o cara dizia que era a melhor hamburgueria de São Paulo. Eu vi o começo. Tinha um maluco skinhead, cara, que dava vontade de surrar o cara, de tão filha da puta que o cara era. Ele ia embora no meio do expediente, né? Ele se indignava e saía. Cara. Ele tava aos poucos se fudendo pro restaurante, e o cara que era o dono do restaurante era um baita de um otário, cara. A única coisa boa que aquele cara tinha na vida dele era a mulher dele, que era uma baita de uma gostosaça. Agora, tipo assim, eu não entendo, cara. Deve ser armada essa porra. Cara, eu não, mas assim, é muito comum isso. Quando o dono da empresa, ele começa a ficar muito cansado, muitas vezes, ele começa a deixar as coisas acontecer pra não se incomodar e ter esse pessoal folgado ao redor, sabe? Então, o cara destratou um cliente, mas... mandou o cliente dar um jeito na criança. Porque a criança tava chorando. Mas opa, assim, cara... Eu vi esse episódio. Era o Godoc com o garçom. Olha, o cabelo é do mesmo estilo. Mas eles assim... Foi pela natureza, né? Fala pra tudo. Eu acho muito louco que eles chamaram o Jacquin pra salvar o negócio dos outros, sendo que o restaurante dele faliu, né? Sim. Não, mas o legal é que eles usam isso no programa também. Tem um programa que leva o cara lá no... Onde foi o restaurante dele, né? Eu também achei que ia ser, tipo, eles iam esconder isso. Não, mas ele realmente fala do bagulho mó aberto. Ele não fala de um funcionário no lixo. Ele não fala de todos os processos. Processo trabalhista. Trabalhistas. É. Mas olha só, cara. No Brasil são os processos trabalhistas, não são os chefes babados. O empresário de sucesso ter quebrado alguma vez antes de fazer sucesso. Eu vi, cara, algumas matérias sobre estabelecimentos que não toparam participar desse programa porque a produção incentivava os caras a deixar algumas coisas erradas, assim, pro Jacquin achar, tá ligado? Então, tipo, teve pessoas. Eu li sobre estabelecimentos que não quiseram participar pra não ficar com um filme queimado, sabe? Que então, deixaram entrar é um erro. É, que daí. Porque, cara, tem umas coisas ali que era absurda, velho. Tipo, ele achando carne podre nos bagulhos. Tem um cadáver aqui? Tem um cadáver. Sabe? Márcio, tu tava o cadáver não está refrigerado direito aqui. bagulho sem limpeza. É. Ou tipo, tinha aquele que era restaurante em casa funerária. É, tinha um que era um casal. Tinha um que era um casal e aí toda hora eles brigavam, o cara se mandava. E tipo, aí ficava só a mulher. Só que eles devem ter algum acordo que tem que terminar pra eles poderem ter a reforma do bagulho, né? Então eles, em algum momento do programa, eles têm que se acertar pra senão eles não recebem a reforma do negócio, sabe? Então, olha, tipo, que você vai dar um tiro melhor. O episódio que eu gostei foi aquele do indiano. O que ficava dando palpite na comida dos outros, né? Esse aí do indiano, inclusive, apareceu um cara. Aparece um cara aqui da minha cidade que é mó gente boa, cara. Que ele é o Hare Krishna, inclusive. Acho que é bem legal esse programa. Eu acho que é o do indiano que ele ficava. Tipo, ele ia anotar os pedidos e ele ficava dando palpite nos pedidos da pessoa e trocando. Eu sou indiano, eu sei o que é melhor. Você vai gostar desse suco de caju. Mas, senhor, o suco de caju é brasileiro. Não, mas esse aqui é um suco de caju feito na Índia. É com curry. É com curry. Porra! Cara, pior que eu sigo um canal. Oh. Canal do cara canadense que é indiano lá, de uma família indiana, e ele fala que restaurantes indianos são exatamente assim, cara. Você faz o pedido, cara, foda-se, traz outra coisa, porque você não sabe. Imagina, caralho, mano. Então, pra que tem aquilo ali no cardápio? Imagina o cara pedindo um bife, né? Que ele faz, me dá. O que, é que o senhor deseja? Um bife? Bife de boi, né? De vaca? Inferno, ir para o inferno, anotado, senhor. Eu achei engraçado nesse episódio do indiano, que assim, eu não sei se. Não sei quantos aqui cozinham, mas tempero é uma coisa que você tem que usar com uma certa parcimônia, né? Principalmente esses temperos secos em pó. A minha parcimônia chama-se taca curry em tudo. Não, mas aquela louca, a louca da cozinha, ela tinha um pote que parecia um estojo de maquiagem, assim. Só tinha pó de 27 cores diferentes. E ela pegava um punhado de cada e jogava numa panelinha de esmalte. Que ela tava fazendo uma porção pra uma pessoa, sabe? Gente, não tinha como aquilo não derreter alguém por dentro. Esse sou eu. Fala aí. Eu não sei se é bem um reality show de reforma. É mais um reality show de aproveitando a desgraça alheia. Que aqueles acumuladores, sabe? Que entra na casa da pessoa, a casa da pessoa é um lixo, a pessoa realmente ela acumula merda em casa. E tipo, eles começam a convencer a pessoa de, olha, seguinte. Ou você arruma isso ou a gente vai tacar fogo aqui, né? Eu vou te prender. Então, aí vem aquelas equipes de limpeza e limpa a porra toda, sabe? Eu acho legal. Eu vi um desses, cara, que era o Vini Ultimate, cara. Era um cara que era, ele era a cara do Vini, só que todo parrudão. E o cara, ele tinha toque, e aí eles largaram o cara na casa de um desses acumuladores, assim. Puta, né? E o cara passando mal, vendo tudo aquilo, sabe? Meu Deus do céu, cara. Era muito foda. Era isso que tu ia falar, Vini? Fala, Vini. Ele ficou triste. Não, porra, vai tomar no cu, Ivan. Agora eu fiquei me sentindo mal pelo cara e pela cara do maluco acumulador. Não, o que eu ia dizer era duas coisas. Primeiro, eu não consigo assistir esses bagulho de acumulador. Imaginou. Porque me dá um negócio muito ruim, cara. Me dá um nervoso. Não só pela questão de organizar, mas porque eu acho que tem uns negócios que eles ultrapassam o limite de higiene, tá ligado? Mas claro que sim, é uma doença. E o segundo comentário é, eu tava assistindo porque a minha mãe, ela adora essas porra de acumulador. Ela falou assim... Eu adoro aqueles negócios de acumulador. Por que que tu não chama um pra vir morar aqui em casa, então? Tu gosta tanto. Daí ela tava falando, não, porque eu gosto. E aí eu peguei, tirei um dia, fui assistir um desses treco de acumulador com ela, né? Tipo, nossa, tanto forte, né? E aí no diabo do episódio, era uma equipe de 7 ou 5 pessoas que entraram dentro da casa de uma senhorinha. E, cara, tinha o diabo dentro da casa dessa senhorinha. E teve uma hora que um cara tava separando algumas coisas e essa senhorinha tava sentada numa cadeira segurando um cachorro. O cara encontrou um esquilo morto na casa da mulher. E daí ela olhou, ele olhou pra ela e disse assim: ah, isso aqui a gente pode jogar fora, né? Não, e a mulher convenceu ele a não jogar o esquilo morto fora. Cara, e aí depois, nossa. E aí depois tinha um depoimento. Só pra janta. Cara, nunca se não. E aí depois tem um vídeo do cara dando um depoimento dele. Eu não sei como, mas ela me convenceu a não jogar fora um cadáver de um esquilo. Caralho. E aí o cara, fala mal, cara. Ele fala assim: eu não sei como ela conseguiu me convencer, mas eu não consegui jogar aquele esquilo fora. Caralho. Na hora. Tipo, ele joga. Depois eles fazem uma limpa na casa da mulher e eles conseguem jogar o esquilo morto fora. Porque tu fica preocupado se vão jogar ou não o esquilo morto. Tem todo o plot. Daí ele fala que ela teve uma lábia tão grande e ela conseguiu falar de um jeito tão específico que ele se sentiu mal por jogar o esquilo fora, cara. E esses caras que são acumuladores, eles são expertos nisso, meu. Sim, eles conseguem manipular as pessoas pra, tipo, ah, não, meu, isso aí vai saber, né? Vou vai usar, né? Uma hora vai usar essa porra. Vai que dá um furacão aí, depois a gente ficar sem comida, cara. Ah, é. Tem que chutar. Pô, Vini, foda, velho. Você que não gosta dos acumuladores, eu tenho um programa pra te recomendar, se não gosta por causa da sujeira, né? Os Exterminadores, ótimo programa. Não, tem um que é assim: Os Acumuladores de Bichos. Ah, não dá. Cara, não é muita maldade, cara. Tem uma louca que elas têm, tipo... Sabe a velha dos gatos do Simpsons? Sim. Ela dá um show naquela velha, assim, sabe? Tu entra na casa, tu pensa que é um carpete, e de repente o carpete começa a se mexer. O carpete faz... Na verdade, a mulher tá morta. Os gatos estão mexendo, ela é tipo um mega... Ah, onde é que eu vi isso, cara? No Harry Potter tem uma mulher que tem uma cobra dentro. Não. Eu vi algum desenho que tinha, tipo, os gatos controlando a véia morta, assim, cara. Ah, manual de sobrevivência escoteiro é um apocalipse zumbi. A véia mora numa casa cheia de gato, daí a véia morre, morde um gato, daí todos os gatos dela viram zumbis também. Não, era um desenho, cara. Era algum desenho que... Eu lembro que eu vi isso também, eu não tô lembrando onde foi. Não sei, isso era, não era Rick and Morty, não, acho que não era Rick and Morty. Cara, foi um desenho. Pô, mas desses de Eu lembrei dessa imagem aqui que um brother meu me mandou quando eu fui passar a noite na casa dele em Porto Alegre, que a gente ia sair. E ele, não repara na minha cozinha. Daí ele falou assim: ah, tem um Colossus ali, cara. O Shadow of the Colossus. Colossus. Cara, eu lembro de um desses programas de acumuladores, né? Que era assim: Sarah finalmente aceita arrumar a sua casa. E tipo, ela começa a ter altas crises de ansiedade porque vai jogar um absorvente usado fora. E tipo, não, é uma coisa absurda, assim, saca? E isso é real, tá? Tinha uma porra de um azulejo quebrado na entrada da casa. O azulejo tinha 3 caquinhos quebrados, soltos. E, tipo, os caras começam a andar e carrega a caixa, tira a caixa, bota as coisas pra fora e tal. De repente, a mulher simplesmente trava porque um caquinho sumiu. Cara, é tipo, eu sei que é doença, eu sei que é algo sério, mas eu metia um marretão naquela porcaria daquele piso e fala: toma esse caco agora. Isto são palavras de um médico. Era um profissional de saúde. Pô, mas não dava pra jogar fora a véia. Só dava. Era tipo uma mulher uns 40 anos, sabe? Não era nem velha, assim. Mas era absurdo, cara, as coisas assim dela, sabe? Tá louco, velho. Tipo, a filha dela falando: eu vou embora, eu não tô aguentando mais. O juizado de infância e adolescente tá me levando pra sua casa porque você está acumulando rótulos de Coca-Cola, sabe? Não tem. Ela falando, tipo, o único lugar que eu consigo ficar no meu quarto, porque eu tranco o quarto, então o quarto é mais ou menos limpo. Caralho. Galera, a mulher fica: mais um caquinho. Eu posso falar só uma coisinha rapidinho? Ah. Fala, vai, mano. Se fosse fazer uma versão dessa aqui no Brasil agora, versão nerd, dava. Sabe por quê? Acumuladores de encadernados da Igor Moyes a salvar. Opa, é nóis. Oh, não, mais um, mais uma coleção. Lá se vai o meu dinheiro. Bem, Oliver Queen, primeiro apresentado por Oliver Queen. E o bando da lombada cagada. Galera, vamos ficando por aqui então. Vamos. Eu só quero recomendar um de sobrevivência. É um reality show chamado So You Think You Can Fuck, que é a seleção do novo porn star de uma editora, de uma produtora gay. Olha aí, ó. Tem que fazer um CV desse aí, hein, Matuza? É, pois é. Qual é que é o nome? So You Think You Can Fuck. Ok, vou precisar. Inclusive, já fica o pedido aí, a dica, né? Convide o Tom pra algum CV ali, né, cara? Vamos, que a gente, cara. Que de caralhinho voador em rodoviária, a gente já sabe. Feito, galera. Até semana que vem. Falou. Literalmente, né? Para de comprar encadernado, seus porra. Porque daí, quando a gente terminar o próximo tópico, eu faço como se a gente tivesse encerrado o programa e a gente começa outro, entendeu? Uhum. Vamos fazer um negócio profissional hoje. Claro! Somos todos espontaneamente engraçados. Nossa, Elson, vocês são pândegos.